Ela disse, minha amiga. O som que balança. É o caralho. Tá recalcada comigo, não pode. Amiga é o caralho. Tá recalcada. Traz fofoqueiro. Tá recalcada. Amiga é o caralho. Traz fofoqueiro. Tá recalcada comigo, não pode. Quer ter tudo que eu tenho, mas acho que ela não pode. Amiga tá recalcada, tá preocupada comigo, não pode. Ao invés de olho grande, porque não corre atrás. Quanto mais teu olho cresce, as vitórias são a mais. Quer ter tudo que eu tenho, mas acho que ela não pode. Amiga tá recalcada, tá preocupada comigo, não pode. Ao invés de olho grande, porque não corre atrás. Quanto mais teu olho cresce, minhas vitórias são aqui é piranhagem. Uma atrás comigo da outra. Não pode. Comigo não pode. DJ. Tá recalcada comigo, não pode. De ódio, mané. Ela disse, minha amiga, diz que gosta de mim. Mas sempre que eu não tô, a mana fala de mim. Eu não sei qual é o problema, porque ela tá preocupada. Quer saber da minha fatura, se minhas contas estão pagas. Quando ela tá chapada, é pior do que careta. Amiga é o caralho, amiga é minha.